Zero, prepare a subida da El, só um minuto, cópia. Preparar da El, o 4 já, né? Vamos pra ele voar na proa de Bonf. Eco de novembro, controle de solução de distância, eu estou 050 e foi proa de Bonf. Vai taxiar até a interseção, alinhar e manter aguardando para a decolagem, o Mike Acosta. É, 6142 com POV de 90, 3:50, alternando Natal. 6142, via parte principal, Índia e Alfa, número 2, quando espera, quando pronto, 2186, ajustando 0 no 7, bom voo e boa tarde, né? 6142. Parte principal, Índia e Alfa, quando espera, 186, graças, boa tarde, 6142. Solo Elzo 4065, saída da El, qual seria a transição? 4065, Campinas, nível 3620 está autorizado, aerovia Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, Tango Romeo Índia Vitor Índia Trive, e após conforme rota do plano de voo. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, e após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge. Aciona transponder 5140, controle 120.8. Responde para o 4065, por favor. 5140. Autorizado Campinas 360. Saída da El, Leda, depois Bridge, Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, depois Trivi, e após foto do plano. 45140, transponder 20.8, é o controle para o 4065. Correto, 4065, portão 9, chame pronto, pushback. Chama para push, 4065. Logo 1394, pronto para o táxi com 189 a bordo, na linha 0345, altero na Campina. Taxi autorizado, número 3, ponto espera, seguindo aeroporto da Avianca, via Pátio Indy Alfa, quando pronto, 2186, ajustando 0 no 7, bom voo e boa tarde, Gono 394. Gente, autorizado, seguindo a Avianca, Pátio Indy Alfa, quando pronto, 2186, uma boa tarde a todos, 3 a 4. Oi, Salvador, boa tarde, Oxina 6320, GLS 63. 6320, 6 de tráfego avistado, continua a aproximação, guarda autorização para o pouso. Guardando. Mike Acosta em condições da presente curva à esquerda, de imediato cruzamento no 028? Afirmativo, senhor. Está livre então cruzamento imediato no 028, aguarde transferência de comunicações, proa do litoral após o cruzamento, ok? Proa do litoral após o cruzamento, Mike Acosta. Oxina 6320, informação de tráfego, helicóptero, Ecoxá 35, cruzando o eixo aqui no 028, vertical da aeródromo. A terra da trip para liberar, pista molhada, sem chuva na vertical, aguarde pista livre. Gente, 6320, guarda. Ô, 4 Alexandre, confirmado, pouso aos 19h25. 1925, Índia Mike Alpha. Eco, Oscar, decolado então 55, livrando o eixo 1028, pro do litoral, corredor forte, 128 controle, boa viagem até Aracaju. O estimado para Aracaju é mais 1h22, ao 15 da próxima. É, boa viagem até Aracaju. Aracaju, graças, mais que bom. Vai chamar o controle agora, 128, boa viagem. 128, mais que bom. Salvador, boa tarde, Oxenair 6210, ponto de pé da 1-0, pronto. 1-0, você vai pôr o negócio companhia, após o 10, manter. Vai passar da aeronave da companhia, ali, mantenha 1-0, Oxenair 6213. 6320, pouso autorizado, custa 10, uma olhada, sem chuva, helicóptero cruzou, ele está afastando no litoral norte de Salvador, sem ter vindo a sua aproximação. Esse tráfego autorizado, pouso na pista 1-0, 6320. Costa, mantenha o meu pé no corredor forte. Mantendo mil pés, corredor forte, Mike Acosta. Gente, assim que possível, informe, estimado para ingresso na terminal Aracaju. Ok, será aos 30 da próxima. Gente, aos 30 da próxima e cheque modo chave, não recebo. Confere como recebe? Bom, meu Mike Acosta, não recebo o modo chave. Ok, vai fazer o cheque. Bravo Yankee, atento a possível esteira do Airbus cruzando o eixo no momento. Vento é 110.14, comando pronto, ligo para a decolagem. Yankee. Palma Mike Oscar, recebo o modo Charlie cruzando 800 pés, confirma? Afirmo. Quente, mantendo meu pé no corredor forte, aponte 2.0 milhas fora. Agora 2.0 milhas fora, Mike Oscar. Dois, quais são? 6320, no solo 57, direito, 29. Julia 10, prossiga para o controle. Salvador, CNE 6326, transfere 170 para descida. Patrulha 10, transporte 0243, informe, está mantendo 507. 6320, chegada a Mari, voo ITAP, desça para o 050. É, para o 6326, tá? Afirma, chama 6326, voo ITAP, desça para o 050. ITAP 050. Patrulha 10, controle. Mike Bravo Yankee, decolado TP da Puca. Bravo Yankee, cheque o transponder. Quatro vezes, boa tarde, mantenha o Pantera. Mantenha. Oxenem 2-3, mantenha a cabeceira. Tráfego decolou pistão no 7, está voando à esquerda, vai cruzar o eixo de decolagem de pistão no 0, ok? Nome é 320, tanque se via Alfa ou Juliette, portão 10, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, grato, você não é 320, desculpa pelo menos. Modo Charlie, confirme modo Charlie. Da 3154, seja de tráfego avistado, deporte, marca do externo baixado, é travado. Passarei ao externo 3154. Tentando aqui, testando, senhora, aguarde. Gente, mas confirme que altitude que cruza. Estando agora 2800. Gente, confirma o modo, arruma o modo Charlie, subo para 1970 na saída PUCA. Afirmativo. É 6213, decolagem cruzada, 120 graus, 14 nós. Livre decolagem da pista 0, 62, 13. Túlio 10, ciente, não recebo no transponder. Está autorizado voar o farol de Itapuã, reposte 2.0 milhas para ingresso na terminal. Vai dar liberação, teria o vento? Vento é 120 graus, 13 nós. Okay, obrigado, aguardando a liberação. Estado ao 00, sua para o 085. Subindo ao 085, ainda vai ter. Pouso autorizado, pista 10, 120 graus, 12 nós. Livre pouso, pista 10, 3154. LA e manter, Oscar Mike Tango. É 62, 13, decolado 01, controle 208, bagagem. Controle da 08, boa. Boa, muito boa tarde, Oceania R62-3. Dois, eu não tenho contato radar, sou para o 360, vou ir direto da EL. 360, direto da EL, Oceania R2-3. Mike Bravo Yankee, recebo o modo Charlie cruzando 050 para 170. Matheus. Oceania 6315 para o pushback acionar, box 11. Autorizado, Oceania 6315, chame táxi. Patrulha 190, controle. De 120 graus, 112 nosso, acho que como é que tá no decolagem autorizado. Oceania 6142, olha aí, mantém a pista no zero. Oceania 6140, Oceania 6142. 5 alterno no 2685. 2545, torneio do Cic Camará, hoje é lá de alta, obrigado, senhor, bom trabalho. O Juliette Tango Zulu está atingindo 070. Gente, Juliette Tango Zulu, desça para o 060. 60 Zulu. Salvador, boa tarde, gol 1394, pronto no ponto de espera da Nodero. 394 após o Airbus da Avianca, ele mantém. Após o Airbus da Avianca, ele mantém, 394. 3154, no solo ao 03, direito 219. Direito 319, 3154. Salvador, boa tarde, 3154, ele foi transferido. 1208, até a volta. Chamada controle 1208 até a volta. Oceania 6142, o vento de 120 graus, 13 nós, decolagem autorizada. Vento de decolagem, 6142. Patrulha 10, chame. Aguarde a transferência para a torre. Plano 0, chame torre 1-9-6 para o cruzamento. Olho, Oscar Mike Tango. Oscar Mike Tango, atente para um helicóptero mantendo 500 pés no farol da barra. Oscar Mike Tango estará ciente, informa que vai voar mais um minuto na proa pelo corredor Axé e vai retornar para pouso. Gente, Oscar Mike Tango no meu pé no corredor Axé, no farol da barra. Portará. 6500, 6326. M326, desça para 2 mil pés. O ajuste 1-0-9-7, autorizado final ali, essa porta estabilizada. 2000-0-9-7, portará estabilizado. 065. Oceania 6142, decolada 05, controle 208, vou ver. 208, grato, boa. 6142. O patrulho 0, a sua posição no momento agora, próximo farol da barra ou farol de Itapuã, confirme. Oceania 6142. 6142, contato radar, super 350, segue a PUCA. 350 na PUCA, 6142. Mike Bravo Yang, confirma o modo Charlie, não recebo. Charlie está no modo Charlie, nesse tanto a senhora disse que estava recebendo. Então estamos testando sempre aqui para ver. Gente, confirma a altitude que cruza. Para 11 mil. Gente, Mike Bravo Yang mantém o nível de voo 120. Controle Oscar Mike Tango, está retornando com curva à esquerda. Max Tango, ciente da frente do tráfego, a sua frente é 510. Afirmativo, nós estamos efetuando uma curva à esquerda para retornar com proa do farol de Itapuã. Ciente, apóstolo no través de Pituaçu. Já estamos no través de Pituaçu, vamos retornar com a proa do Itapuã. Ciente, Oscar Max Tango, agora chame torre 1.6. Bom, oi, boa tarde, o Sinai 63 no 5. Gente, grato, boa tarde. Guardando 65, correndo essa coisa do solo após a passagem de retaguarda do Airbus da Avianca. Vai conseguir para o ponto de espera após o Airbus da Avianca estar livre e iniciar no 09, chame táxi, o Guardando 65. Juliet Tango Zulu, desça para 4.000 pés, ajuste 1.0, 1.7. 4.000 para o 1.017, Tango Zulu. Táxi retaguarda, pode livrar a retaguarda, está livre. Em coordenação com a equipe, chame táxi, Azul 4.065. Ativa após a passagem de Airbus, está livre, puxa. Vai chamar para táxi, 4.065. Litoral mantendo 510, tráfego informou está visual com seu tráfego. Prossiga via litoral, reporte visual com tráfego. O tráfego ainda é a sua retaguarda, não vai, não vai conseguir visualizar não. Reporte farol de Itapuã, intenção de pouso, pista no 7 pela direita. Afirmativo. Ok, 1.7 pela direita, autorizado da presente então cruzar a final da pista 10, reporte girando base pela direita 1.7, checado o trem. O Oscar, como é que tá? Vou parar na base da 1.7 com o trem baixado e checado. Oscar, como é que tá? Patrulha 1.0 ainda contato visual com o Sikorsky. O tráfego vai liberar litoral, ingressar no continente e cruzar na final da pista 10. Mantenha litoral, reporte para o cruzamento na final da pista 35, patrulha 1.0. Gente, pode manter ali litoral, reporte cruzamento na final da 35. Voo no 394, decolado 08, controle 1208, boa viagem. Boa, Mike Braviak. 0, correção, 5023, ok? 5023, normal transponder. Capão. Nacional. 1394, monte código para 5023. 5023, eu vou 394. Xenema 142, retração para espaçamento, curve à direita na proa 1.00. Seu limite será cruzar, até cruzar o nível 1.50. Gente, proa 1.00, limite ao cruzão 1.50, o Xané 6142. Liberado, 6142, pode subir? Confirma, Xané 6142. Tango vai iniciar o cruzamento do eixo da 1.0, já cumpriu, baixar a tramada. Fuatio, tráfego avistado, checado o trem, pouso autorizado, cabeceira 1.7, 120 com 14, olha como é que tá. Patrulha 1.0, tráfego avistado, mantém o litoral, aguarde cruzamento da final da pista 2.8, ok? Aguardando cruzamento 1.0. 0, acho que é 6.142. Bom, na 3.94, contatado para o 3.60, vou ir da El. Pronto, El, 3.60. Salvador, o 6142, a gente está mantendo 1.20, confirme. Como pode ser o limite, o nível 1.40? Xané 6142, suba a receita até 1.20. A senhora falou que é para estar mantendo quando cruzar 1.40, então a gente vai manter 1.20 na 1.00, por mais qual passa a ser o limite então dessa proa? Xané 6142, agora autorizado seria o estado 3.50, vai manter essa proa até cruzar o 1.50. Ok. Xanema 320, chame torre 1.6. Seria 6326? 326, corrigindo. Torre 118.6. 118.6, obrigado. Controle de Salvador, Papa Romeu, Quilo Serra Lima, transfere a informação. Tá. Bora, 1.20 a bordo, condenador, Ribeirão Preto, com 4 horas de manhã. Mais principal, Indy Alpha, ponte espera torre 118.6, ajuste 1.07, bom voo, boa tarde, 4.065. Principal, Indy Alpha, 0017, hoje último 25.6, torre 4075. 35, também helicóptero. Interferindo na sua aproximação, pouso autorizado, pista 10, quase seca. Talvez esteja úmida, 110 com 14, 1017, livre pouso, 6326. 7, pouso autorizado, pista no 7, 110, 14, Mike Tango. Oceané 6315, decolado aos 12, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde. Tá. 142, vai manter a proa 100. Oceané 6142, o limite foi cruzar o nível 150, o senhor ouviu? A senhora disse pra gente inicialmente manter o 120. Oceané 6142, então está cruzando 150, foi a sua navegação na proa de Romeu Foco 018. 0, porém não passou o limite. Ciente, agora eu assumo a navegação na proa de Romeu, foco 018. Subo para o 350. Controle de Salvador, papapapai, com Índia November. Seu controle? Eco, Índia November. Eco, Índia November, prossiga. É, possibilidade da presente a proa rotatória, estamos em condições visuais no centro. Ciente, Eco de November, na proa da rotatória, desça para 1500 pés, modificada a zona 3. 1500 pés fora de rotatória, Eco Índia November, graças. Azul 4462, reduza para 1809. Desça para nível de voo 050. 180 nós, nível 050, Azul 4462. Oceania 6142 ao controle. Prossiga 6142. Sou confiança para voar Romeu Foco 018 e suba para o 350. Afirmativo, voando Romeu Fox 018, ascendendo para 350, Xené 6142. Gente, agora eu chamo o Centro Recife, 1025, decimal 45, alterno 12685. 12545, alterno 2085, Xené 6142, grato, boa. Salvador, boa tarde, Xené 6315. Voando Leda, Gol 394. Luna 394, ciente, na proa de Leda. Mike Bravo Yankee, subiu para o 170. Para 170, Mike Bravo Yankee. Salvador, Oceania 6315, boa tarde. Oceania 6315, contatar dado para o 360, saída da El Leda Bridge. Ok, 360, contatar dado da El Leda Bridge. Azul 4462, alteração para sequenciamento, o via esquerda na proa 015, seu limite é o localizador. É, pode ser a proa 030, o controle é 015, tem uma formação. Gente, azul 4462, mantém a proa 030, limitado pelo LOC. 030, limitado localizador, azul 4462. Azul 4462, desça para 4 mil pés, ajuste 1097. 4 mil pés, 1017, azul 4462. Tiro Serra Lima, desça para o 050. 050, desça. Tango Mike Bravo Yang, chame Centro Recife, 125, decimal 45, alternativa 12685. 2545, 12685, Mike Bravo Yang. Sente, o azul 4065, aliar e manter. Estou com um helicóptero cruzando o final da 28, vai afastar no setor nordeste, litoral norte de Salvador, mantendo de 200 a no máximo 500 pés na vertical ainda do mar. O tráfego já liberou a final, está mantendo o corredor forte, livre decolagem, 120 com 3, azul 4065. Patrulha no zero, cruzou o eixo, mantenha o litoral e chame o controle 120, decimal 8, mantendo aí no máximo 500 pés no litoral norte de Salvador, tenha uma boa viagem até Aracaju. Grato, 1208, mantendo 500 pés no máximo, com serviço. Boa. Controle Salvador, patrulha 10. Patrulha 10, prossiga. Conduzão no litoral, 500 pés, Aracaju. O corredor forte, no momento cruzou a linha de preocupação da 28. Sente, mantendo 500 pés, informe os estimados para ingresso na Aracaju, reposto 20 minutos fora. de como tirar ultrapassar o localizador, seu novo limite é a magnética 120 de Simbra. Ok, ultrapassamos o localizador, limite 120 de Simbra, azul 4462. Azul 4462, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0 no 7. 3.017, azul 4462. Informe estimado para ingresso na terminal Aracaju. 1820, senhora, para ingresso. Estimado para pouso. Estou retificando, 1850 para ingresso. Azul 4462 para interceptar o lock, curva à direita na proa 1120, repórter estabilizado, desça para 2000 pés, ajuste 1097. Proa 120, descendo para 2000, azul 4462. Julião 97, informa estimado para o pouso. 1930, estimado para o pouso, patrulha 10. 1930, sim. Localizador, o Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, chame torre, 1896. 186. Eco Índia November, reporte rotatório, visão com campo, desça para 1500 pés. Gente, descida para o número 1500, reportará visitando Eco Índia November. Patrulha 10, confirme seu estimado para terminar Aracaju. Zero controle. É sem chuva, tá quase seca a pista, não ficou úmida. Positivo, 8 milhas, estou completamente visual com o campo já, o Juliette está no jogo. Salvador, boa tarde, o azul 4065. Azul 4065, contato radar, sua para o 360, voo Idael. 360, voando Dael 4065. Salvador, Eco Índia November, avistando aeródromo. Eco Índia November, chame torre 18.6. 18.6 grado, bom serviço. Controle Salvador, boa tarde, 327, informação Índia. Índia November, se tiver condições de incrementar um pouco mais a velocidade, está livre da presente, direto final no 7, reporte na curta, checado o trem, November. Afirmativo, reporte para em curta final com cheque de trem, Eco Índia November. Estou com o Charlie 402, tá, vai ter na curta final, não vai ser tráfego para o seu tráfego, aproximação 17. E estou com o segundo tráfego final da pista 10, o Embraer da Azul, uma milha de duna. Então se tiver condições de incrementar, fica melhor para a gente, para evitar o 360 aí na final da pista 7. Está com a final de pista 10, embaixo e travado, Juliette está no volume. Tango Zulu, pista 1-0. Pista 10 foi autorizado, 120,12, Tango Zulu. Zulu, centro de pouso. Controle Salvador, 3217. 3217, chegada BOMF, desça para o 060. 11-060, 3217. De Salvador, boa tarde, azul 4462, ILS X-Ray, tá 3 milhas do marcador externo. Gente, o número 2 para pouso, pista 10, continue, agora a liberação, informação de tráfego cênica, aproximando para a pista 17, sem interferência de aproximação, pista está seca, aguarde pista livre. E aguardando azul 4462. 90 é 120 graus com 14, aguardando a liberação azul. Obrigado. Eco Índia November, checa o trem. Está travado. Pista 7, pouso autorizado, 402 da Baeté, já peça a cruzar o eixo.